olá pra você que tá aí do outro lado da biblioteca. O que foi, Karina? Não, desculpa. Sabe o que que é? É que tu falou, um, dois, três e olá. Ficou. E daí eu me lembrei. It's me, what you're looking for. Não, e sabe o que que acontece? Os vídeos, os áudios que eu gravo pro Luiz, tudo começa com olá. Esta é mais uma dica do professor. E daí quando falou olá, eu quase falei isso. Esta é mais uma dica do professor. Eu imagino que ridículo. Tá, desculpa, tranquilo, perdão. Mas apesar do começo um pouquinho animado, hoje o tema é um tanto quanto melancólico, um tema um tanto quanto sorumbático, né? Provavelmente iremos ficar um tanto quanto macambúzios durante a nossa digressão acerca dos livros aqui Eu não comentados. entendi metade das palavras que falou, só algumas Por quê? duas. Mas não é Obrigado, possível. obrigado. Eu só sei ler, eu não sei interpretar, tá? Ah, vamos Ah, bom, chorar. anotado. A gente vai chorar porque o tema são livros que fizeram a gente chorar. Hoje é o dia da gente chorar aquele. Eu não vou dar spoiler da minha carta coringa aqui, que todo mundo tem, mas Eu ninguém adivinhou ainda gostei. de que livro eu tô falando. Ah, eu quero saber que livro é. A Saberemos Bíblia. então nos. Não, esse eu não chorei. Saberemos então após os patrocinadores, nós não temos patrocinadores. Mas quem quiser começar a nos patrocinar, Eu chama a gostaria vinheta de. aí, Vini. Toca a vinheta! Aê. Eu gostaria de começar esse podcast indicando então para as pessoas esse maravilhoso livro que me fez chorar, que é o Manual de Como Descascar Cebolas, né? Ai, não! Que Top 10 topadas do dedinho. Ai, meu Deus! Manual de como descascar a cebola. Porque afinal ele é um livro que faz chorar, né? Mas ao mesmo tempo ele faz a gente, né, aprender a descascar cebola, que é um alimento maravilhoso. E essa piada foi muito ruim. E eu quero pedir Muito, desculpa muito. a Eu gostei mais do Nasci Pronto. toda a minha audiência, todos os meus fãs. E você que é meu fã, desculpe. Gente, não nos abandone. Tranquilo, eu vou colocar durante toda a piada do Vini, eu vou colocar You Shut Up! Mas pelo menos ele falou que nasceu pronto, entendeu? Acho que esse foi já a grande frase do Vini. Sou o homem miúdo. Foi top. Ai, homem meu. Para, Vini, chega! Fala do primeiro livro logo de uma vez. Exatamente. Tá falando muita merda. Fala. Deixa Então vou falar do eu chorar. Porque livro, então. vamos cortar as tradições e vamos mandar a pessoa que tem menos pauta falar o primeiro livro. Ah, tu vai se arrepender disso. Então eu vou falar do primeiro livro aqui que quem me indicou para ler, inclusive, foi o Godoka, né? Que é um livro muito maneiro, mas ao mesmo tempo ele é muito bad vibe, muito triste, que é um livro chamado Eu Sou a Lenda. Aí é o meu coringa. Ah, é verdade! Mas não, gente, eu chorei com coisas piores. E eu acho que, assim, basicamente o nível de solidão que o livro traz e todos os comentários a respeito da solidão em si. Cara, a cena do cachorro é muito bad vibe, cara. É Exato. verdade. A É cena do verdade. cachorro. Solidão é só para te preparar para a cena do cachorro te derrubar. É. A Exatamente. cena sobre solidão é aquele seu amigo agachando atrás de você pro outro vir empurrar. É tenso. A cena do cachorro, cara, ela é de um nível de tristeza que eu. Cara, eu juro por Deus, eu fechei o livro depois da cena do cachorro, falei assim, eu vou dar um tempo. Eu fiquei uns 3, 4 dias sem chegar perto de nenhum livro. E aí depois Foi meu breakdown também. eu continuei lendo o livro e aí eu terminei ele e disse assim, ok, eu venci este livro. Pronto, chega. É, mas eu tenho outros que eu acho que talvez ganhe. Porque eu li Eu Sou a Lenda, concordo, acho bem intenso, acho ele um dos livros choráveis, mas tem outros que eu vou falar depois. Ah, depois por quê? Fala aí, Pode então. falar, cara. Ah, já posso assim? Como eu tô Claro, apresentando, eu vou por último, eu não vou né? Então, entrar. Ah, não é é que é pra. verdade. Eu não vou entrar em detalhes sobre a cena do cachorro. Ah, não vai entrar. Leia um livro. Leia o livro. O cachorro morre. O livro é de 1960, Vini. Não é spoiler mais. É, não é spoiler mesmo, mas... O cachorro morre, seus sonhos e esperanças morrem junto com o cachorro. O resto do livro é só tristeza. Ah, mas é tão bom o livro, né? Sim. O, próximo, o resto do livro você não chora mais, você só aceita, só quer que acabe. É verdade. É verdade. Tá, porque o meu primeiro... O final dele também na prisão é triste pra caralho. É uma merda. Nossa, puta que pariu. Que livro foda. Tá, desculpa, Karina, pode. Não, né, tô pensando junto. O livro que eu vou dizer agora, então. Alguém já leu O Velho e o Mar? Do Hemingway? Não. Este livro, eu sempre tive curiosidade para ler. E eu acho que eu li lá por 2013, talvez, 2014. E, assim, ó. O livro é sensacional, mas é... E ele tem pouquíssimas páginas, ele não chega a 150 páginas. Nossa. É, ele é um livro muito rápido de ler no sentido de quantidade de páginas. Porém, ele é muito pesado, assim. Ele vai contar a história de um pescador. E esse pescador, ele tá mais de 80 dias sem apanhar um peixe sequer, né? E claro, e ele é idoso, né? Então ele já não tem aquela força como pescadores mais jovens, né? Assim. Então, ele de vez em quando tem um menino que ajuda ele, né, a pescar. Só que como ele já está 84 dias, se eu não me engano, sem pescar, sem apanhar peixe, o menino começa também a trabalhar para outros pescadores, porque é como se ele fosse o azarado ali da galera, né? Uhum. Até que um belo dia ele acaba fisgando um peixe enorme. Um peixe gigantesco, assim. De acordo com o que fala na história, assim, e o que o narrador vai descrevendo, né? Só que esse peixe oferece uma resistência tão grande que é como se ele tivesse... Ele leva o barco, sabe? Uhum. Ele leva o barco. E ele tenta, então, né, ter força pra aguentar ali essa resistência do peixe até chegar um momento em que o peixe não tem mais forças e ele consegue, né, digamos, levar pro barco e o peixe morrer, né? É mais ou menos assim, né, a história. Só que a questão, gente, é que a forma com que é descrita toda essa cena e daí esse homem que tá sozinho no mar alto, porque o menininho não vai com ele, né? Então o narrador, ele vai descrevendo todos os pensamentos dele, todas as frustrações, as tristezas, as alegrias, tudo, sabe? Então, Karina, pelo tu vai pelo ficando numa depressão, hã? Pelo que você contou da história, assim, eu não conheço, mas pelo teu resumo básico, isso aí é uma metáfora enorme. Sim, o livro é maravilhoso, gente. O livro é maravilhoso. Só que, e não tem como tu não chorar, entendeu? Porque tu fica assim, meu Deus do céu, coitado desse velho, ele vai pegar o peixe ou não? Ai, meu Deus, mas ele tá pensando em não sei o quê. E daí tu fica, né? E tu quer terminar logo o livro... São cento e poucas páginas, é pouquinha coisa, mas ao mesmo tempo aquilo te dói. Ai, é um horror. É um horror, mas o livro é muito bom. É um livro que é curto, mas ele é denso, né? Ele é denso. Se prepara para ler O Senhor das Moscas, tá? Eu não li ainda O Senhor das Moscas. Esse aí eu tô afim de ler, porque dizem que ele é muito good vibes. Ele é finíssimo, assim, mas ele é pesado, sabe? Ele é pesado pra cacete. Uhum. E esse te fez chorar, não? Não, O Fim da Infância me deixou chocado, mas não me deixou chorar. Uhum. Não me fez chorar. Uhum. Eu muitas vezes eu choro com coisas pontuais. Eu vou usar o meu segundo trunfo, né? Porque como o Vini usou o meu, eu vou usar um livro que provavelmente tá na lista do Vini. Né? Você tem mais alguma coisa pra falar sobre o... Não, eu tô... Na verdade, eu falei bastante sobre o livro porque vocês dois não leram, mas é uma indicação que eu faço. porque assim, eu não conheço outros livros do Hemingway, eu só tive a oportunidade de ler este, né? Mas foi uma experiência muito boa, eu achei a escrita dele muito boa. Eu sou bem curiosa para ler outras coisas. Uhum. Eu tenho muita curiosidade de ler também. É, fica essa dica. Eu não, tô de boa. Aquela babaca, né? Eu não tenho interesse em ler. Tá. Ah, vejo... vai ler sim. Tô mandando. Aquelas bem louca, né? Tô mandando. Eu vejo ler. A figura trágica do Hemingway e como ele deve ter imprimido isso na obra dele. Eu fico meio com medo, sabe? É, mas tu sabe que... Por isso que eu digo, pelo menos esse livro é um livro assim que me surpreendeu, porque eu achei que eu ia detestar. Será que tem algum youtuber Tim que já fez um comentário sobre isso? Porque eu assisto vídeo em vez de ler. Ai, Vini! Mas é o que o jovem faz hoje em dia. O jovem não ajudou a minha propaganda? Tu não é jovem. Jovem não lê mais. Jovem só... É, eu não sou jovem, eu sei. Tu também não é, Vini. Eu também não. Para de... jovem aqui é o Kodoka. É verdade. Eu me recuso. Tu te recusa o quê? Minha coluna diz o contrário. Tu te recusa a se chamar de jovem. Uhum. A lei diz uma coisa. Que idade tu tá agora? Tenho 28. Com mentalidade 28. De 70, corpinho de 50. Então assim, ó, até os 29 tu pode ser considerado jovem. Depois dos 29 tu não é mais jovem. Aí acabou. Não acabou quero falar sobre isso. Vamos pro próximo livro. Tranquilo. Eu queria falar de um livro aqui. É um livro do meio. Sempre tem um certo preconceito com o livro do meio de trilogias. É o segundo das Crônicas de Arthur? Exatamente. Existe um livro. É a cena das filhas do Dervel? Lá. Deixa eu contar a história. Ok. E tem, o nome do livro é O Inimigo de Deus, né? Ele acompanha a história de Arthur pela visão de um personagem que não existe, que foi criado pelo autor, que chama Dervel. Uhum. Dervel Kadarn. Dervel Kadarn, criado pelo Merlin, criado desde de criança pelo Merlin. O escolhido. E o que sobreviveu ao poço lá. É bem legal a história dele. The Survivor of the Pit. E ele é um cara assim, ele é não muito afortunado em algumas coisas e muito afortunado em outras. Ele se casa com uma princesa, ele é muito feliz com ela. Ele tem uma filha que ele ama, que chama-se Diane, né, que significa alguma coisa com estrela, porque o já deu pra notar que o Cornel tem uma mania de chamar personagens de meninas. É que não é, não é esse o detalhe. O detalhe é que o seguinte, no início ele usava um lobo no escudo dele, e daí depois que ele se apaixonou pela princesa, ele passou a usar estrelas no escudo, porque ela adorava estrelas, e como ele queria que ela gostasse tinha dele... Tinha algo relacionado com o nome dela também, uma coisa ele, assim. Ele passou a colocar estrelas nos escudos dos soldados dele, que era pra ela sempre ver ele de longe quando ele tivesse vindo. E cada vez que os soldados iam ficando mais tempo junto com ele, aumentava a quantidade de pontas nas estrelas dos escudos dos soldados. Então assim, o cara tem 5 estrelas, o cara tá, sei lá... 5 anos junto com ele, sério, e por aí vai. Aí, o Dervel, ele tinha um cara na corte do Arthur que ele não batia muito bem, que era o Lancelot. E Lancelot, na trilogia de Arthur, é um, na expressão do Vini e copiado do Luiz também, que foi a primeira vez que eu escutei os dois falando, é um pau no cu arrombadaço. É um cara muito do escroto. E essa tensão chega ao nível do ódio, né, que chega ao nível do Lancelot trair todo mundo, e durante uma certa tentativa de vingança contra o Arthur que não dá muito certo, na fuga, o Lancelot acaba matando a filha do Dervel, que é uma criança de, eu não lembro agora, de 5 anos, né, 5, 6 anos. Ele tem duas filhas. Tem, e mas as duas morrem. As duas morrem, não, é? Se eu não me engano, as duas morrem, cara. Sim, mas a principal, o foco é na Diane. Sim, que ela é a mais adorável delas. Sim. Nessa fuga, né, o Lancelot mata a Diane. E, tipo, ele tá em corrida e a menina só tá no lugar errado na hora errada. Ele dá uma espadada e sai correndo, tipo, na pura covardia. E é muito triste, até porque é o Dervel que é o narrador do livro. Ele que tá escrevendo quando velho a história. E, nossa, isso é no final do livro. O livro é muito grande. ele é muito cheio de detalhe. A história nesse livro dá um tanto de reviravolta e aquele final você já tá cansado. E aquilo acontece, nossa, é um misto de raiva, de tristeza, de ódio. Que, meu Deus do céu, que coisa pesada. Esse, o final do livro, quando a Jean morre, é tipo meio que o golpe de misericórdia do livro, assim, pra ti, sabe? Tipo, é o Império Contra-Ataca. Eu chego e não aguento mais. É o Império Contra-Ataca. Tipo, é o Han Solo no Carbonite. É o Han Solo no Carbonite. Não façam isso. É aquela cena, assim, que, tipo... nada de bom vai sair disso aí agora. E aí tu fica assim, meu Deus, eu preciso saber o que vai acontecer. Ah, não me lembrem disso. Chorei no cinema. Pessoa... No cinema não, quando eu vim em casa. É, mas o Han Solo morreu. É, tipo, acontece uma desgraça depois, entendeu? Tipo, o Luke perde a mão. Mas você tá concentrado naquela merda que aconteceu, que é o Han Solo congelado. Aquilo foi mais importante. Exatamente. Não, mas eu não gostei do Luke perdendo a mão também, mas enfim, não, vamos voltar aqui pro inimigo. Como é que é? O inimigo de Deus. É que o Arthur começa a ser chamado. O Arthur começa a ser chamado de rei, só que o Arthur não é rei. Não. O Arthur começa a ser apelidado pelas igrejas de um inimigo de Deus, porque ele cometeu a ousadia de cobrar impostos das igrejas, que não pagavam nada. E na verdade o Arthur ele é o único personagem que ficou em cima do muro o tempo inteiro, né? Ele é isentão. Ele não é nem pagão e ele não tá, é. Tá, mas nem... isso que eu ia perguntar. Porque lá nas brumas de Avalon. A questão do Arthur é essa, né? Como se ele unisse as duas crenças, né? É o que ele tenta fazer, mas, né? A gente sabe. Mantém essa ideia nessa trilogia. Sim, o Arthur na trilogia do Cornell, ele é praticamente um cético. Um ateu, na verdade. Ele defende que as duas devem coexistir, não brigar umas com as outras, porque o inimigo, na verdade, é o estrangeiro. É o saxão, que ele tá em guerra. E não pra ficar guerreando por questão religiosa dentro de si. Os dois têm seu espaço. Uhum. Ele é muito diplomático. Tá, mas olha só. Ele tenta ser o cara mais político. É muito diplomático. Sim, O Edson... Eu acho que tá me sacaneando com essa dica, tá? Porque eu dei uma dica de 100 e poucas páginas. E tu não, tá me dando. Eu tô te dando o segundo livro de 500, é. Exato. Isso, só isso. Então eu vou ter que ler 1000 páginas pra chegar nessa cena que te fez chorar. Vai, tu vai chorar também. Achei sacanagem isso daí comigo. Eu já vou chorar porque eu vou ter que ler 1000 páginas. Mas eu te digo assim que... rapidinho, vai por mim. Por que isso tá na minha lista? Não só porque é a minha trilogia de livros favoritos, mas porque esse livro ele me faz chorar em mais de um determinado momento. Eu ia comentar que também tem, se eu não me engano, a luta do Tristan é no segundo livro, não é? Meu Deus! Cara, a luta do Tristan é um negócio... Se não é no segundo, é no começo do terceiro. É um lance muito Galvão Bueno narrando vitória do Rubinho que nunca foi. Hoje sim! Não é o Galvão, não. Não é o Galvão, é o outro lá, o Regis Reisen, eu acho. Não é o Regis Reisen, cara. É um outro cara, hoje... mas não importa. Não vai ter o Dia das Mães pra nenhuma mãe. Só a mãe do Rubinho vai comemorar. E hoje não! Hoje não! Hoje sim? Hoje sim? Coragem. Hoje sim... Eu assisti isso ao vivo. Foi muito triste. Eu tava rindo, mas eu tava chorando por dentro. Eu nem sei como é que foi o lance. Só sei que foi bad vibe. Porque eu falei o negócio errado. Ao vivo, cara. Foi porque muito triste. A luta do Tristan, ela acontece da seguinte forma. Existe um rei que ele vai casar com a Isolde, que é a princesa. Só que a princesa é apaixonada pelo Tristan e o Tristan é apaixonado por ela. Eles fogem, só que eles são, né, presos. E daí o julgamento que eles decidem ter, o Tristan pede um julgamento por combate. E aí, no lugar do rei, quem vai lutar não é o rei, né? É o campeão do rei. E o campeão do rei... todo mundo gostava do Tristan. Todo mundo gostava do Tristan. E aí, no lugar do campeão do rei, vai lutar um cara muito pique, muito bad vibe. Tipo, o cara é foda, tá ligado? Tipo, o Arthur manja que o cara é foda. Ele é o muralha, entendeu? Aí o Arthur chega cruel. Pro Tristan. O Arthur chega pro Tristan e fala assim: Tristan, deixa eu lutar no teu lugar. Pra gente evitar alguma merda. Aí o Tristan olha pra ele e diz assim: se eu não conseguir vencer ele, eu não mereço viver nesse mundo e muito menos junto com ela. E, cara, é muito triste, porque o Tristan morre. E, tipo, é muito bad vibe, porque, tipo, é assim, muito primeiro miserável, porque, né, cara? É muito miserável, porque, assim, primeiro, o Tristan é um cara muito massa. Só que ele não é conhecido por ser o melhor espadachim. Tu entende? Não. Ele é um amigão da galera. Ele é um amigão da galera. Ele é, tipo, ele é um cara que tá sempre junto no rolê, é o cara que ajuda todo mundo. É o cara que põe a energia da galera lá pra cima. Ele é um cara massa. Tipo, ele é um príncipe lá do reino, não sei o quê. E, tipo, todo mundo gosta dele. E aí, quando ele morre, todo mundo fica assim, ó, tipo, ah, meu. E o pior é que a gente não pode nem fazer nada, sabe? Não. Essa é a pior parte. É meio que o racha na tábua redonda, não é? É, tipo, eles não podem nem matar o cara que matou ele, porque foi um duelo e foi uma luta justa. Calma aí, desculpa, é luta de quem? Luta do Tristan. É um julgamento por combate. Ah, tá. É, tá, entendi. Entendi. Tá, não, eu entendi. Eu só tava tentando me lembrar qual era o nome do personagem que ele falou. É que eu não li, né? Por isso que... eu tô Sim, Isolda. Exatamente. Não, é que o Tristão e Isolda eu li. O romance de Tristão e Isolda, inclusive, é leitura meio que obrigatória em curso de letras. Assim. É, tem aquele filme maravilhoso com o James Franco. O filme é horrível. Também tem outros momentos nessa trilogia que me fizeram chorar, no sentido de que, tipo, quando eu tava lendo esse livro, foi tudo muito emocionante. E tem uma cena, eu não tô lembrando o nome agora, eu acho que é o Gawain. Eu não sei se é o Gawain ou se é o outro cara. Mas é o Cavaleiro Morto. Eu acho que o Godoka tá ligado quem que é. Sim, eu acho que é o cara. É o cara que ele era o escolhido pelo Merlin, ele foi escolhido pelo Merlin pra montar o cavalo e liderar o exército contra os saxões. Só que ele não sabe. Não, é o. Meu, não é o Gawain, não. Não é o Gawain, né? Não. É um gurizão, é um bem novo. É, sim, mas eu tô tentando lembrar o nome dele porque. É o Galahad. É o Galahad. Não, é o Galahad. Eu acho que é o Galahad, não é? Não é o Galahad, cara. O Galahad, ele era o mais ele é o irmão do Lancelot, que era fiel ao Arthur, cara. Que ele era conhecido como o Galahad o Cristão, porque ele era... Ah, tá certo. Porque ele era religioso. Tá, eu não sei se era o Gawain ou não sei se era algum outro cavalo, mas ele era um jovem e ele era... Era um outro molecão, que era o bonitão, assim. Ele era bonitinho. Ele era bonitão, e ele tinha cabelo de princesa, ele era tudo jovial e enérgico, e ele ia liderar o exército contra os saxões, tu entende? E, tipo, eu não sei explicar direito por que eu chorei nessa hora, mas me emocionou muito, porque, assim, a magia nesse livro, ela é muito subjetiva, né? Ela acontece de uma forma que às vezes a gente não entende. E o cara, ele tava sendo visto como o cara que ia cavalgar, liderar o exército e tal. Ele, pô, mas ele é só um molecote e tal. Então, o que acontece? Ele é sacrificado e ele é preso no cavalo, para cavalgar morto na frente do exército e carregar o estandarte dos bretões, né? É o Percival. Não é o Percival. Não é o Percival? Não é o Percival. Ah, então nem, não lembro. Nem tem Percival nesse livro, cara. Por que parece? Não, eu acho que é, hein? Filho de Pelinor, não é? Não é. Caralho. Bom, eu não posso opinar porque... Este eu não li, mas lerei um dia. Inclusive, eu tô afim de ler de novo, cara. Eu também tô. A gente vai fazer um especial, cara. É no... Ah, 1.000 páginas? Não, daí pra 1.500. ler... 1.500. Ah, vai rápido. A gente faz o, tipo, o desafio do ano, assim, tipo... Vai rolar o S, né? E depois eu tiro isso. Ah, e temos que fazer o da série Duna, né? Também. Eu sugiro Desafios Miseráveis, que é um livro de 1.500 páginas. Não! Gostei. Já gostei. Perdi. Ó, que pena. Não, eu tenho duas edições dos Miseráveis aqui. Eu tô louca pra terminar de ler esse livro. Eu comecei e não consegui. Ah, meu, desculpa, mas eu não tô afim de ler um livro onde a mina arranca os dentes dela pra salvar a filha. Cara. Desculpa, não tenho essa coisa. Mouse aí. Mas isso é um pequeno momento da história. Ah, não, muito bad vibe, é Wolverine cantando, é gladiador querendo bater nas pessoas, não tô afim. O que ele falou? Não entendi também. É, no filme o Wolverine canta. Ah, tá. Ah, mas é, os Miseráveis, ele virou... Como é o nome desse negócio lá? É musical? Sim, mas... Vocês sabem que, né? o livro não vai ser musical. Caso bem, né? Então, tá. Quem é que fala o próximo livro? Sou eu ou é o Vini? Eu acho que é o Vini, que o Vini ele só puxou um adendo aí. Né? Esse livro era teu, né? O Inimigo de Deus, é. Uhum. É. Mas então, tem a cena das filhas da filha do Dervel, a cena do Tristan também, que é bem bad vibe. A do... Putz, não lembro o nome dele agora, mas depois eu vou lembrar. Percival. Não tem Percival no livro. Eu não lembro de ter o Percival nesse livro, cara. Edson, ele tá citando várias cenas que são tristes neste livro e não quer ler Os Miseráveis com a gente. Pois é. Tem Rei Arthur no Miserável? Ah, tá. Miserável só... não é escrito pelo Bernard Cornwell? Tu só pelo Vitor livro... Hugo. Não, peraí, Vini. Cuidado. Ele só quer ler livro do Bernard Cornwell e... Só quero ler livro do Bernard Cornwell. Sabe quantos livros do Bernard Cornwell tem pra ler? Quantos? Mais 10 só. Hã? Só tem mais 10 pra ler. Ah. 11, porque ano que vem vai sair o... Né? Próximo. Eu vou parar tudo pra ler ele. Eu também vou parar tudo pra ler aquilo lá. É sai Crônicas Saxônicas, eu paro o resto. Vocês sabem que tem uma amiga minha que tá fazendo campanha também, junto com vocês, de certa forma, pra que eu comece a ler Bernard Cornwell. Porra, segue essa amiga. Quem é essa tua amiga aí? A Lidiane, é porque ela leu já não sei quais. E daí ela tá dizendo, não, mas tem que seguir a dica dos guris. É o que eu comentei, né? Lidiane, obrigado. E daí eu disse, não, mas calma que eu estou começar sem tempo atualmente. Campanha, procure pela Karine em todas as redes sociais dela e mande um leia corno. Leia corno. Não, mas lerei, calma. Não dá tempo de ler tudo, né? Não dá tempo. Agora fiquei na pilha de reler o Crônicas Arthur. Vou ver se eu acho o audiobook pra ouvir em viagem. Então vamos falar aqui que tinha na minha lista aqui, que vocês estavam comentando antes, né? Eu vou falar sobre uma série de livros que, na verdade, eu vou botar a série de livros ao todo no jogo. Não sei se vocês leram, se vocês não leram, não me importa se serei julgado, porque tem 3 ou 4 livros nessa saga de livros que me fizeram chorar, que se chama Harry Potter, cara. Ah, é maravilhoso! Então, assim, durante vários momentos nessa saga. Por que o Godoka tá aqui, meu? Vai, vou chamar. Pois não, é. Eu li, eu gostei muito do primeiro. Aí vocês dois, mais a Tayana, falaram: o 2 dá uma caída feia na qualidade. Sim, eu não. Não, tu não lembra o que eu falei? Eu falei: o 2 dá uma trupicada, mas o 3 é maravilhoso. Mas eu gosto do 2. Eu gosto do 2. O 3 é o meu livro favorito, cara, da saga inteira, pô. É verdade. Eu também gosto muito. Não, mas eu gosto das relíquias também. O 2 tu dá uma trupicada, mas depois do 3, cara, é só vitória, mano. Beleza, eu vou procurar então. Ordem da Fênix é legal. Então, basicamente em alguns momentos específicos, né? Que agora a gente vai encher o Godoka de spoilers, né? Uh-huh. Manda, não tem pergunta não. De uma certa forma, eu fiquei muito triste quando o Sirius Black morre. Ai, sim! Horrível! Que é um momento muito bad vibe, porque ele é simplesmente um dos personagens mais maneiros que tem no... Uhum. Quem não chorou? Quem não chorou é porque não tem coração. Quem não chorou é porque não tem coração, porque o cara não só morre, né? Ele passa pelo véu das almas e ele meio que nunca mais vai poder ser visto. Exatamente. Então, fantasma do cara, né? Tipo, ele parou de existir, basicamente. Odeio aquela personagem desgraçada. Esqueci o nome dela. Também eu... Bellatrix Lestrange. Também tem momentos bem pesados, assim, que a morte do Dumbledore também é um negócio bem foda. Uh-huh. Muito. Porque quando a autora, ela começa a fazer tu criar uma relação mais positiva com o Dumbledore, porque ele meio que deixa de ser um cuzão, porque, né? É. Muitos momentos ele dá a Xavier, fica dando ideia errada nas crianças lá, fazendo uns negócios meio duvidosos, e é pra ele meio que se sacrificar no final do livro, né? Ai, mas... E é bonita, né, a cena, mas... É. A morte do Snape, que ela é... Ai, horrível. A morte do Snape, que é um lance, assim, bem... É, de uma certa forma, ele é trágico, né? Porque, tipo, o Snape, ele morre e aí depois meio que tu descobre que o cara... O tempo inteiro que tu achou que ele tava sendo um grandíssimo filho da puta, na verdade, ele tava sendo um cara foda e aguentando uma parada muito fodida, né? Uhum. E outro lance que me emocionou bastante foi quando a mãe do Rony mata a Bellatrix Lestrange. Uhum. Que ela meio que se vinga, porque além de tudo que ela fez, né? Que ela é uma pessoa horrível. Sim. Ela vinga a morte do filho, né? Tipo, foi um momento bem, bem, bem bad vibe. Bem, bem pesado, assim. Então, acho que esses momentos são os momentos que me emocionaram mais pelo todo, por ter acompanhado e tudo mais. Godoka tá aí? Eu tô aqui, eu tô vendo quem que é essa atriz que fez ela no cinema. Ah, e é a Helena Bonham Carter. É a mulher do... Sim. É a Darla. Eu só consigo chamar ela de Darla. Marla, quer dizer. Ah, Karina, tem alguma coisa pra completar? Eu tenho. Então vai. Esqueci da morte do Dobby. Cara, a morte do Dobby. Sim, essa foi a que eu mais chorei também. Ok, agora eu fiquei puto com esse bando. Oi? Eles matam o spoiler. Eles matam o gariba deles, cara. Tem algo. Quem é o Dobby. Tem algo que eu realmente acho muito foda. Só que daí depois no cinema, eu chorei muito no cinema. Mas é tenso. As Relíquias da Morte, pra mim, é um livro também bem importante, óbvio, né? Até porque é o último. Mas sabe, quando eles começam a a busca, né, Vini? E aquele feitiço de memória que a Hermione faz pra família, tu lembra? Que ela coloca na família dela, pra família dela não lembrar. Esquecer que ela existe. Uhum. Aquilo ali pra mim, tipo, não é morte, é uma cena pequena, né? É algo... Sim. Muito assim, que poderia passar despercebido, mas eu acho tão, sabe? Ela é filha única, né? Ela é filha única, os dois pais dela são trouxas e os pais dela são exatamente dentistas, né? Uma coisa assim. Exatamente, então vão totalmente esquecer. Ai, aquilo ali me cortou o coração, aquilo ali me quebrou comigo. Ah, caraca, bicho, tem uns negócios nessa série de livro aí que são umas pauladas, cara. Então, vocês falam de Harry Potter, assim, eu sempre pensei que fosse bobagem, mas tô vendo que é pesado. Não, cara, é pesadíssimo, cara. Rola uns lances, ler, cara. Assim. Não, rola uns lances, os livros assim, que eu tô lendo. E... Porque, querendo ou não, cara, querendo ou não, acho que é um livro até que eu quero reler, assim. Eu só preciso comprar eles, daí eu vou reler, eu quero reler todos. Porque o que não fica claro é que, cara, o Voldemort, ele quer meio que se tornar o Hitler da magia, tá ligado? Ele quer meio que continuar os planos de um outro cara que tinha pensado dessa forma, que é o cara dos filmes novos agora, que é o Johnny Depp, tá ligado? Uhum. Ele meio que quer fazer os bruxos dominarem o mundo e quem não souber fazer magia vai ser, tipo, pior que lixo. Sim. Por isso que eles tratam quem tem, que eles chamam de mestiço, né? Quem tem sangue mestiço, eles tratam que nem lixo, porque tu é metade lixo, então tu é lixo, né? Entendi. Só os de sangue puro merecem continuar. Ah, cara, é bem pesado, assim. Tipo, rola um lance febroso com o pai e a mãe do Neville Longbottom, cara. Que, bom, tu viu, tu chegou a conhecer o personagem do Neville Longbottom no primeiro livro, né? Que é isso? Que é ele? É o gordinho que só faz merda? É, o gordinho que tenta impedir eles, acho, que de sair do quarto de noite. Sim, é o que só se fode. É, o gordinho que só se fode. O que que acontece? Ele nasceu mais ou menos no mesmo período do Harry. E os pais dele eram amigos dos pais do Harry. E todos eles eram membros da Ordem da Fênix, que é um grupo de magos que luta contra o Voldemort. Só que assim, os pais do Harry foram mortos, e os pais do Neville, não. Com eles acontece algo, acho que pior do que a morte, né? Lembra aquela vibe do Lovecraft? O que acontece? Usam uma maldição dos dois, que é a... Como é que é o nome? A Avada Kedavra é a que mata. Tem as três maldições imperdoáveis. Tem a que domina, que é a Imperius, se eu não me engano. E aí tem uma outra que ela causa muita dor. Que ela só causa dor. Ela não, tipo, ela... E resumo, usaram tanto essa maldição nos dois que os dois enlouqueceram. E esse Caralho. É o motivo pelo qual o Neville Longbottom ele é criado pela avó. Meu Deus. Tipo assim, tanto que, cara, assim, ó, eu nem lembro direito se conta se os pais dele, quando os pais dele morrem ou não, se os pais dele morrem só depois dele ser adulto. Mas é bem bad vibe, cara. Porque, assim, tem o lance do espelho, né? Aquele espelho do que o Harry vê, que daí o Harry vê o pai e a mãe dele. Então, tipo, o Zeged. É, tipo, rola toda essa vibe aí, entende? Porque ele e o Neville, eles se identificam muito nisso, porque os dois cresceram longe dos pais. Entendi. E os personagens são densos, cara. Tem um outro personagem também, que é a Luna Lovegood, que ela, tu vê ela, ah, não, mas ela é só uma personagem louquinha, só uma guriazinha meio com uma engrenagem a menos e tal. Mas, bah, é uma personagem mega carregada, cara. Tipo, ah, a mãe dela morreu, tipo, deu umas tretas cabulosas, o pai dela é um conspiracionista da magia, só que daí tu não sabe se o pai dela é louco ou se o pai dela tá certo, porque, tipo, ele fala uns negócios que fazem muito sentido, mas ao mesmo tempo não. Então, é legal no sentido de quando tu começa a ver profundidade, sabe? Porque o primeiro livro, o que dá a entender é que os livros, eles começam a ficar mais sérios conforme o tempo vai passando, que é como se, tipo assim, vai crescendo. É, como se a criança fosse crescendo e o livro fosse se tornando mais maduro conforme ele vai evoluindo. Então, no primeiro livro, parece ser mais leve, mais de boa. Aí, eu já achei muito bom o primeiro livro. Cara. Eu vou dizer uma coisa, Edson. Harry Potter, pra mim, obviamente que eu não li Harry Potter quando eu era criança, né? Até porque eu já era adulta quando lançou a série. E eu tinha preconceito, um preconceito idiota, porque eu nem conhecia, né? E não queria, sabe, nem assistir filme, nem ler, nem nada. E quando eu fui, quando lançaram o quinto filme, eu acabei assistindo os quatro primeiros. Quando eu assisti o primeiro, eu já achei tribom. Daí eu pensei, eu não acredito que eu nunca vi isso. Eu acredito. Daí fui para uma promoção na internet, comprei todos os livros, né, bem louca, engoli assim, achei tri bem escrito, como é que eu posso dizer, é amarradinho, sabe, os personagens são bem desenvolvidos, eu me abri para essa autora, assim, ela me fez tirar um preconceito bobo que eu tinha com best-seller e literatura infantil juvenil, sabe? E eu vou te dizer, assim, realmente, quem lê começa a gostar muito e é impossível não chorar com determinadas coisas, assim, da obra. E é muito bom. Eu sou muito fã de Harry Potter. De verdade, assim. Enfim. Eu acho que vale a pena tu ler. Eu vou continuar lendo. Só terminar os que eu tô lendo, que eu acho que eu tenho os quatro livros pela metade. E volto pro Harry Potter. É, eu acho que tem que voltar. E é rápido de ler. Porque é uma escrita boa, assim, né? É fácil, não é? Fluida. É, fluida, isso. Enfim. Essa era a minha dica de livro. Minha dica de livro, não. Os livros que me fizeram chorar. Ai, eu tenho tanta coisa. E então, Karina, você é próximo. Manda aí. Próximo? Ok. O próximo é O Amor nos Tempos do Cólera, Gabriel García Márquez. Alguém já leu alguma obra dele, gente? Não, mas tenho vontade. Tá, não. Assim, ó. Tem que ler. cara é prêmio Nobel, tem que ler, entendeu? Pelo menos pra conhecer. Tem gente que não gosta da escrita dele. Na verdade, ele foi praticamente... Eu acho que foi a primeira obra realmente que eu li dele, assim. Porque os 100 Anos de Solidão eu tinha lido na faculdade, mas confesso que eu não li todo. Foi aquelas leituras pra prova, entendeu? Então, esse ano eu tô relendo 100 Anos de Solidão, assim. Mas o Amor nos Tempos do Cólera, eu li faz uns 3 anos, eu acho. Ele vai contar a história de um homem que ele trabalha no telégrafo, enfim, na empresa de telégrafo, e ele se apaixona, não, nada a ver, é o pai do Gabriel Garcia Marques que se apaixona, que é telégrafo, viajei, é assim, ó, o Gabriel Garcia Marques, ele se inspira na história dos pais dele, tá, pra escrever essa história. Como é que é a história? É um homem que é o Florentino Ariza, e ele se apaixona por uma mulher, mas ele também é telegrafista, é verdade. E essa mulher se chama Fermina. Ele se apaixona pela mulher e eles meio que começam a tentar ter ali um namoro, alguma coisa, só que a família impede. O pai dela não quer que ele namore o Florentino. E afasta ela para o interior, para uma cidade do interior, assim, para morar com os tios, uma coisa assim. E, enfim, ela acaba casando com outro homem, e esse Florentino, gente, ele se mantém apaixonado e fiel, de certa forma, por essa mulher. Ele não casa com ninguém, ele tem relacionamentos, assim, mas mais sexuais do que realmente amorosos. E ele fica com essa mulher... Ele fica apaixonado por essa mulher anos e anos e anos. E depois que ela se torna viúva, ele vai no enterro do marido, no caso da Firmina. E depois que todo mundo vai embora e tal, ele revela assim pra ela: eu ainda sou apaixonado por ti. De, né? Sei lá, tipo, há 60 anos o cara é apaixonado por ela. Uhum. E daí... vai contar a história de ele tentando conquistar ela. E daí, assim, o que eu acho interessante desse livro? Eu não costumo gostar de romance, tá? Já começa por aí. Então, é uma leitura que normalmente eu não leio, né? Um tipo de gênero que eu não costumo ler. Mas ele vai mostrar, é um romance de idosos, né? Uma história de amor o livro é lindo, na verdade, porque ele vai tentando se reaproximar dela, ela com medo, porque ela pensa assim: ai, como assim? Como é que a gente vai, né? Uhum. Né? Enfim, e tem a questão da família toda, porque ela tem filhos. O livro é muito bonito, gente. Eu acho que se eu continuar falando, eu vou acabar cortando a emoção da leitura, assim, vou ficar... Pra mim, foi um livro excelente, porque eu não esperava, na verdade. Vai mostrando esse amor que atravessou muitos anos. Só que ele faz muito flashback, sabe? Então, ele vai contando... porque a história vai contando como que foi a vida do Florentino nesses, sei lá, 60 anos que eles ficaram praticamente afastados, como que foi a vida da Firmina, como que muitas vezes a família acabou influenciando determinadas decisões e como que é esse reencontro dessas pessoas que... E um certo medo, né? Porque também vai tratar do relacionamento sexual e o idoso, né? Tem essa questão do medo, né? Do lidar com o corpo e tal. Ah, é muito bonito. É uma obra lindíssima, lindíssima, lindíssima. Não tem como não chorar. Quem não chora não tem coração. Essa é a frase da noite. Quem não chora lendo O Amor nos Tempos do Cólera não tem coração. E a escrita do Gabriel Garcia Marques é, pra mim, uma das escritas melhores de toda a literatura mundial. Entendi. Eu amei esse escritor. Fica a dica. Vou procurar. É bonita a história. E não é um romance clichê, meloso, idiota. Não, é muito bem construído. Entendi. É, já que você mandou um ganhador de prêmio Nobel, eu vou mandar também uma ganhadora de prêmio Nobel. Ah, vamos lá. É uma moça nascida em Belarus, né, chamada Svetlana Alexievich. Tá no meu! Na minha lista! Tá na minha lista! Qual? O Vozes de Chernobyl. Ah, tá. O meu é A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Tá na minha lista. Esse eu emprestei, assim, eu já sei que esse livro não vai voltar e dei de presente pra pessoa e já comprei outro, tô esperando chegar. Se a pessoa está ouvindo, já sabe, pode ficar com o livro. Não, eu já falei que pode ficar. Ah, bom, então. Já deixei assim, porque eu emprestei no dia do aniversário dela. E tipo, ah, não, fica de presente então. Ah, bom. Tava no plástico ainda quando eu emprestei, pra você ter ideia. Ah, E o voz de Chernobyl é ela fazendo um apanhado de pessoas que estavam na época do acidente, de pessoas que se recusaram a mudar de Chernobyl, de Pripyat, que pessoas dali tem desde depoimentos de pessoas que atuam em ajuda humanitária, em órgãos políticos, e ele é um livro pra te quebrar, assim, ele arrebenta. Essa mulher acaba com a gente. Sim, eu adorei o estilo dela de escrita. Eu não sei se o Guerra Não Tem Rosto de Mulher é o mesmo estilo. Ai, e são várias sei, histórias durante isso, o livro todo. Isso. Né? Vários relatos. São relatos, né? Ah, então, é que na verdade isso é um estilo que se chama literatura jornalística? É algo do tipo. Sim, é tipo nome? Documental, uma coisa assim. É, peraí, eu vou achar a expressão. É muito boa a escrita dela. É jornalismo verdade o nome disso. É. Deixa eu achar aqui. Eu sei que é como se fosse um gênero que ela... Não digo criou, mas assim... Sim. Deixa eu ver se eu acho. E ela fala que ela era muito relutante em abordar Chernobyl. Eu tô falando de Chernobyl porque é assim que tá escrito. No nome. De Chernobyl. Essa mulher é maravilhosa. Sabe o que significa Chernobyl? Cara, eu não lembro, mas é um nomezinho... Cherno é preto e Bill é grama. Grama preta. Chernobyl é grama negra. Faz sentido. E vale lembrar que Chernobyl era uma cidadezinha pequena, até. Não era um grande polo da Bielorrússia. E ela é de lá, não de Chernobyl, mas de Belarus, da Bielorrússia. E ela cresceu muito, assim, ela viveu muito nesse auge de as pessoas perguntarem como que é lá, o que aconteceu e tal. Então ela sempre teve medo de abordar essa história. E realmente, a maneira de escrita dela, ela é praticamente um canal para as pessoas, para os relatos. É um documentário escrito, o livro dela. E assim, o livro ele já abre com o relato da esposa de um dos 14 bombeiros que foi chamado logo depois da explosão do reator. Esses bombeiros eles receberam uma carga de 2 a 3 vezes acima da carga letal. E morreram em 14 dias. Eles se desmancharam em 14 dias. E ela estava grávida de 6 meses. E ela fez de tudo. Eles eram recém-casados. Ela estava grávida de 6 meses de gestação. E ela... bateu o pé, fugia da fiscalização e tudo pra ficar com o marido. Então o cara brilhava, ardia, que é o termo que falo, né? Por causa do contador Geiger, que faz aquele barulho como se estivesse fogo crepitando. Sim. O cara praticamente brilhava no escuro, nada que ele colocasse a mão, que ele vestisse, poderia ser usado por outra pessoa, ia direto pra fornalha. E ela deu banho, alimentou, dormia do lado dele na cama do hospital. E tem aquele. Você vai lendo, assim, pelo menos eu tava lendo, e eu falava, cacete, o que que tá acontecendo, né? Pô, ela é grávida de 6 meses, num ambiente extremamente radioativo. Nunca. Não orientaram essa pessoa. E não orientaram. O que a gente sabe hoje, o que a gente teme hoje, que a gente toma cuidado em relação à radiação, é graças a Chernobyl. Na época, o povo não entendia o que era radiação. Hoje já é difícil as pessoas entenderem o que é radiação. O que tu falou? Então, nossa, é pesado demais, porque a criança morre, sabe? É. Ela sobrevive porque a criança absorve toda a radiação que ela deveria ter recebido. É triste demais, demais, assim. É, o livro, ele te deixa mal a maior parte do tempo. E em algum relato ou outro, você realmente chora. Não tem como. Não tem como não chorar. Não. A quantidade, tem um relato que é um dos maiores relatos que tem, que é de uma senhora de ali na meia idade dos 70 para 80, dos 75, 76 anos, bem no meio, que mora sozinha. O relato dela começa com: hoje um lobo veio me visitar. Sim. É, e ela para várias vezes assim, e a primeira escrita dela é foda, porque tem escrita, escrita, escrita, escrita, quando vem abre um parêntese. E o parêntese só tá escrito: chora. Uhum. E que a pessoa vai falando, falando, não tem oportunidade de falar com ninguém, porque o vizinho mais próximo dessa senhora fica a 15 km de distância. E ela fala, solta tudo, e quando vê, a pessoa desaba na frente dela, sabe? Então, pô, deve ter sido um trabalho horrível escutar isso. Agora eu vou te dizer uma coisa. Ela tem. Ela é muito sensacional, né? Vamos assim. Nossa, eu adorei. Porque eu acho assim, ó. Ela. Eu só li A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Eu não sei se eu tenho psicológico, pra, estrutura psicológica para pegar um livro dela assim logo, entendeu? Porque desculpa, assim, eu furei a fila, né? Era para ser o Vini, mas já que é a mesma autora, né, que tá aqui na minha lista. É, faz guerra... um último corner, faz um adendo. É que A Guerra Não Tem Rosto de Mulher vai contar da Segunda Guerra Mundial, e daí são relatos das mulheres, como o próprio título, né? No caso, essas mulheres que lutaram no Exército Vermelho durante a Segunda Guerra Mundial. Uhum. E nunca... Ah, são tropas só de mulheres. Não sei se... exatamente. Sim, e nunca foi contada a história dessas mulheres, né? Então, o que, que ela faz? Eram as Bruxas da Noite? As Bruxas da Noite eram um destacamento de aviação. Mas tinha infantaria também, feminina. Ah, tá. Tinha, enfim. Tinha umas sniper fudidas também, né? Então... Lyudmila Palevchenko matou mais de 300 nazistas. Então, o que que acontece? Ela vai fazer essa uma recolha, acho que é assim que se fala, de testemunhos, né? Uhum. E só que o que é interessante, e eu acredito que todas as obras dela deve ter esse formato, digamos assim, é que a forma com que ela coloca esse testemunho, né, no papel, é até bem poético. Porque é algo que é muito dolorido, deve ser muito difícil para essas pessoas, né, revelarem, inclusive, pensamentos assim que tiveram durante situações de extrema extremo sofrimento, de extrema angústia, de medo, né? Tu imagina essas mulheres na guerra, né? E tem relatos, gente, de coisas assim, ó, que só mulheres sabem realmente, coisas básicas do tipo assim, a menstruação. Eu lembro desse gravidez, e às vezes não ter comida não ter nem como amamentar e tu ter que decidir se tu vai matar o bebê ou não. Sabe, são coisas muito fortes. E como eu já falei, que se a pessoa não chora é porque não tem coração mesmo, porque é impossível. Pelo menos A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, é impossível a pessoa não chorar. Eu não li os outros, por isso que eu tô dizendo só desse, né? E... Eu comecei, assim, eu dei um tirão na leitura do Voz de Chernobyl. Aí eu parei. Simplesmente parei. Falei, não, deixa eu ler outra coisa, deixa eu desanuviar. Fiquei pra foda. Eu levei 3 meses pra conseguir ler. E não são 400 páginas, assim, é quase isso, né? O Chernobyl são 300 e pouco. Mas é foda, sabe? Porque daí eles vão falar de frio, vão falar de fome, vão falar dessa questão das mortes, obviamente. Vão falar dos medos, vão falar de violência sexual, né? Principalmente, né? e também, né? É horrível. É horrível todas essas situações, e daí tu pensar que é... São situações reais, né? Não é invenção, não é ficção, né? Uhum. Mas a escrita é muito bonita, assim. Eu acho que é por isso também que essa mulher ganhou o prêmio Nobel. Não tinha como não ganhar. É uma escrita muito impactante, né? É. E realmente faz chorar. E achei que tu ia falar desta autora, Edson. Estava achando que tu ia falar dela. O motivo de eu sugerir essa pauta foi por causa do Voz de Chernobyl. É. Viu como agora já estamos ficando tristes, que nem o Vini porque, mais tá falando? Porque assim, o livro tem pontos, alguns livros, a maioria dos que eu tenho, tem pontos que fazem chorar, tem um ponto específico. Agora, esse não, esse é uma pancada a cada relato. Exatamente. Sabe, começar com esse relato da mulher falando que o... Eu não lembro agora, e o livro não tá aqui, o livro tá no carro, tô deixando ele no carro. Eu deixo ele longe de mim, porque senão eu choro. Mas é verdade. Ele é um livro pesado, eu não consigo carregar ele. Que o amor é igual à morte, tipo, o amor matou a criança, uma coisa assim, uhum. Sabe? Ela fazendo um paralelo, e nossa, é tudo muito pesado, É. E a foto por isso, pra você saber que é real, né? É. São as pessoas que viveram, ele tem nome, né? Tem nome, tem os lugares onde as pessoas trabalham. Exato. Pesa ainda mais. Não é inventado, é romanceado. É tornado mais esteticamente cabível dentro do livro. Claro. Mas ainda é real. E é uma delicadeza. Deve ser difícil esse trabalho, né? Tu tem que chegar. Primeiro. Às vezes as pessoas não... Elas querem falar, mas às vezes não conseguem, né? Tu já pensou quantas pessoas ficaram chorando muito tempo até conseguir falar tudo pra ela, né? Com certeza. E tu tem que ter uma delicadeza, uma... como é que eu posso dizer? Uma... Tato. Sabe? Também pra ouvir e... Olha, é difícil. Tá louco. Essa mulher é maravilhosa. Sim. Não, é sensacional. Recomendo a todos. Eu que ainda quero ler os outros dois livros dela que tem por Kate, que é A Queda do Homem Soviético e A Guerra no Torrente Mulher. Tenho muito interesse nos dois. Os dois temas eu acho sensacionais. Mas já tem mais um publicado. Tem mais um? Eu acho que sim. Peraí. Meu Deus do céu. Se foi igual o que eu tô lendo... Coragem. Eu acho que foi publicado um recentemente. Daqui a pouco eu acho, hein? Vamos ver o livro do Vini. Manda o próximo aí. Acaba com a gente, vai. Tá, então já que vocês estão falando de coisa feliz e top aí, vamos falar então de Maus? Ai. Maus entra? Por ser quadrinho. Não entra? Claro que entra. Ah, entra. Ganhou o Pulitzer. Ganhou um negócio difícil pra cacete que mídia alternativa não ganha. Vamos entrar com o livro. E, meu Deus. Nossa. Vai. Fala. Edson. Ó, os livros que foram publicados dela. Esses Vozes de Chernobyl, né? Que eu não sei como se fala. A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Daí O Fim do Homem Soviético. Esses três nós falamos. Daí tem Testemunhas. Foi publicado esse ano. Que daí vai falar sobre crianças na Segunda Guerra Mundial. Jesus amado. Isso daqui é pra matar com a gente. Só melhor, hein? Só melhor. Top. Vini, manda Maus aí, vai. Então, o Maus conta a história do Art Spiegelman, que é um jovem, entre aspas, judeu, que ele é um... Ele se torna quadrinista. E aí ele decide contar a história do pai dele. Né? Que o pai dele é um sobrevivente de Auschwitz. Ah, sim. Verdade. E aí ele cria toda uma alegoria, né, que transforma todos os judeus em ratos. os nazistas em gatos, os americanos são cachorro, os poloneses são porcos, os franceses são sapos, os russos são ursos, os ingleses são peixes lá, que eu não lembro qual... Não me lembro também os ingleses. Que é, e os finlandeses ou suecos são servos, não tô... Não me lembro direito agora. Eu me lembro dos franceses, os alemães, os americanos e os judeus. Ah, isso. Tem até essa galera maravilhosa aí, né? E aí, nisso, ele começa contando a história do pai dele, de tipo, como é difícil pra ele lidar com o pai dele, porque o pai dele é cheio de... Traumas? Era cheio de manias e cheio de traumas manias. E tudo mais. E se eu não me engano, o pai dele morre, não é? O pai dele morre durante a confecção do... Que o Mouse ele foi publicado em 2 volumes. Ele morre no 2, que teve um intervalo bem grande, assim. Isso. E ele vai contando começa contando como é difícil a história, como é difícil lidar com o pai dele e tudo mais. O pai dele é cheio de manias e de traumas e tudo mais. E daí ele começa a contar a história do pai dele, né? De como o pai dele cresceu e de como o pai dele... acabou parando no campo de concentração e que ele teve um irmão e que o irmão dele morreu e, cara... O pai dele na infância... E o pai dele é meio curioso, assim, tipo, que eu era jovem e eu conquistava o coração das meninas. Falava que eu era parecido com o Rodolfo Valentino e tal, é genial, assim, o pai dele. E é muito interessante porque ele vai te envolvendo e no final é uma cadeirada, assim, né? Nas tuas costas. Ele passa pelos perrengues de Auschwitz. Eu acho que mostra os guetos também, ele fica nos guetos uma época. Tem toda essa parte do nazismo que é bem pesada. Mas a gente viu em vários lugares. Continua sendo pesado, sabe? É o jeito que ele... O que ele fez pra sobreviver, o que ele fez pra conseguir garantir um pouco mais de conforto dentro de um campo de concentração. Mas o que pega muito ali também é a relação pai e filho, que é péssima. Pai e filho. É péssima. O Art Spiegelman fazia terapia na época pra ver se melhorava um pouco a situação. Ele com o pai ficaram muito tempo sem se falar, depois que o pai dele pegou uma... Eles brigaram porque o pai encontrou uma quadrinização que o Art Spiegelman fez da mãe dele quando ela cometeu o suicídio. Que era tipo sobrevivente do planeta Inferno, era uma coisa assim o nome. Que era um quadrinho bem, bem alternativo e tal. E o pai dele ficou meio assim, sabe? Não gostou. Meio não gostou, é. Quem era meio intermediador, assim, o juiz de paz entre o pai e ele era a madrasta. A madrasta meio que entendia o lado dele. Que é uma pessoa guerreira e. Cortava um dobrado pra. É, exato. Pra aguentar o pai. E realmente, cara, as crueldades do campo de concentração são muito pesadas. É, mas ele pega pelo isso, pela relação pai e filho, que é horrível, horrível. Mano. Este livro, foda. Eu comprei faz, sei lá, um ano, dois, acho que um ano. Você lê numa tarde, Karina? Não, eu sei que sim. Mas é que eu comprei junto com Persépolis, e nem sei se não comprei junto com A Guerra Não Tem Nome de Mulher, olha, porque... E daí, gente, eu depois que eu li Persépolis e A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, eu tô dando um tempo. Porque... eu não sei se o Vini concorda, mas eu acho que assim, o que mais pesa é a última imagem do final. Ai, tô louca pra ler agora, vocês estão me deixando curiosíssima. Né, Vini? É foda. É, assim, é o último quadro, assim. Aí você fala, não, pera, tem rato, tem gato, tem cachorrinho, mas isso é uma história de verdade. É, a crítica que eu faço é porque gatinhos, só porque dizem que são inimigos dos ratos. É porque Hitler fazia uma alusão, chamava os judeus de ratos nos discursos. Não, não. Sim. Então, pra esse negócio de inimigo natural, o jogo de gato e rato. Não, não. Isso eu entendi, mas eu, como uma gateira, não gostei. Ah, sim, eu tenho 3 gatos aqui em casa, a gente entende. É, Bilbo jamais seria nazista. Capitulina aqui também não. Meus gatinhos. Meus gatinhos não são. Mas era uma alegoria. Não bota a mão no fogo por ninguém. Não sou burra. Mas é, realmente, porra, você tinha que puxar isso. Oi? Ué, não era pra falar disso aí? Não, era, mas pesou, entendeu? Pesei o rolê. Mais do que a Svetlana. Não, gente, já tô Chernobyl deprimida. É um desastre humanitário, sabe? É. Você pensa, porra, tudo bem, má administração, fizeram merda, desastre humanitário grande. Maus, ele mexe no pior episódio recente de como o ser humano é um babaca. Mas a guerra não tem rosto de mulher. Também. Eu não li. É, mas mexi com a parte do nazismo. Tipo. Eu vou dizer que talvez a guerra não tem rosto de mulher tenha também pesado muito pra mim pelo fato de eu ser mulher, né? Porque eu... Não é fácil tu ler determinadas coisas e pensar assim, ó, bah, o que eu faria? Sabe? Uhum. É muito tenso pra nós, mulheres, ler coisas que falam de violência sexual, né? É muito tenso pra nós. Não que não seja para o homem consciente, né? Assim. Mas é diferente. É diferente. É diferente. Não, claro que é diferente. Mas entende o que eu quero dizer? Tu fica assim. Vocês já viram aquele filme Irreversível? Não. Com a Mônica Bellucci? Oi? Prefiro não falar sobre isso. Já viu? Eu prefiro não falar sobre isso porque é de um nível de bad vibe cidade que não eu, é. É, eu ainda não vi e eu fico sempre protelando ele, porque eu sei tá, que. Eu vou dizer, gente, eu chorei. Nos 12 minutos da cena em que ela está sendo violentada. 12 minutos? Se eu não me engano, são 12 minutos. Eu chorei compulsivamente. Foi o pior filme dos últimos tempos nesse sentido, porque foi um descontrole, assim, ó, total. Eu não consegui parar de chorar. Uhum. Né? Eu fico imaginando o... Fiz um choque idiota agora. Porra, 12 minutos de cenas, isso é necessário. Mas se o cara quis passar a experiência de como deve ser, 12 minutos é interessante. Né? Não, o abuso sexual não é algo que dura 3 segundos de tela. Deve ser algo terrível. E a marca. Exatamente. O filme, me lembro na época que foi muito falado exatamente pela quantidade de minutos que. Eu não sei se são 12, eu tô. Mas eu acho que são quase isso. Então, pra galera, tipo eu, que frequenta fora de filme de terror, Irreversível ficou marcado pela cena do extintor. Ah, sim, também, né? Uhum. Também, verdade. Mas, enfim. O grande falado nesses fóruns era a cena do extintor. É, mas pra mim, a cena do estupro é o pior. E Vini, cita aí os melhores momentos de Maus. Tem algum? Ah, cara, não quero falar sobre isso, não, cara. Vovô e vovó preso na parede? Vovô e vovó preso na parede, a morte do irmão dele. Cara, as bad vibes da mãe dele também. É, eu já falei isso, a Tayana é descendente de judeu. Ah, é? Não sei. E na casa dela tem imóvel com fundo falso. Não sim. Foi trazido da Europa, claro. Mas é o trauma. Faz sentido. Aquilo, não sei o que vai acontecer, eu vou fazer no mesmo modelo aqui pra guardar as paradas. As mesas com... A mesa de jantar com gavetas, já viram, né? Eu acho que no mouse explica, não explica, Vini? Eles falam... Acho que fala alguma coisa sobre, não só pra esconder eles mesmo, mas tipo, que nem a mesa de jantar tinha gavetas, acho que era pra esconder comida. É, também, tipo, eles estavam ali comendo comida kosher, tal, aí chegava o nazista, invadia a casa pra fazer uma pastoria e tal, eles pegavam o prato deles, tiravam da gaveta ali um porcão assado, fingia que tava comendo porcão assado. A galera, não, peraí, judeu não come porco. Então você perdeu. Nazistas iam embora, pegava o porco, botava dentro da gaveta, voltava pra comida que tava comendo. Foda. Você pensa o que essa galera passou, puta que pariu. Deus. É. Enfim. Essa galera passou um pão que o galo amassou, rapaz. Pra hoje fazer a mesma coisa que a Palestina. Complicado, né, cara? Vamos mudar. Próximo livro, quem tem alguma coisa pra falar? Que deprimente. Nós temos que ver depois, fazer a temática livros que nos fizeram rir bastante. Ou... Isso, livros de humor. Sabe por quê? Porque assim, ó, nós vamos terminar essa gravação e ficar chorando num cantinho. Terminar mal, assim. Terminar igual aquela bandinha, aquele grupinho de corda no final do Titanic, assim. É. Vamos continuar tocando, já que esse navio tá afundando, não é mesmo, pá? Tá, deixa eu ver aqui. Energia lá em cima, lá em cima. Eu tenho um... Sou eu agora? É tu. Deixa eu ver aqui. Ai, eu tenho tanta coisa. Eu tenho um livro que eu tive que fazer dissertação. Daí os motivos do choro é porque eu tava desesperada. É outra coisa. Tá, tem um livro. Eu não sei como é que se fala o nome desse escritor. Eu vou mandar pra vocês. Alguém tenha coragem de pronunciar, por favor. Peraí. Não sei. Kotze. Mas isso é o quê? Se for alemão, se lê Kotze. Não, mas ele é... Peraí, ele é... Americano. Não, peraí. Mexicano. Ele nasceu na África do Sul. É, então vai ser um nome em inglês, será? Na África do Sul eles falavam africâner, que é uma mistura de dialeto local com holandês. É, mas ele... Deixa eu ver... Tá, mas enfim. Sul-africano, então provável é Inglaterra. Ele nasceu na cidade do John Maxwell. Na cidade do Cabo. Kurtz, sei lá como é que é isso. Tá, o nome do livro é Desonra. Este livro, ai meu Deus, também me fez chorar. Vai falar sobre um professor. Não é holandês, não. Desculpa. Não. Ele mora atualmente na Austrália. Achando o quê? Eu também sou cultura? Pô. Não, mas tô falando, a cidade do Cabo foi colonizada por holandeses. Então esse Coates é desse puxado. Ele estudou no Texas. Escritor. Então não deve saber ler muito bem. Sabe atirar, não, escreveu, gosto, escreveu com duas pistolas. Ele atirava na máquina de escrever. Tá, olha só, e ele acabei de me lembrar, ele é o Nobel de Literatura de 2003. Eita. Outro Nobel? Hoje nós estamos... Podcast laureado aqui hoje. É um podcast laureado. O único que não tem galera com prêmio Nobel aqui sou eu. Tu acabou de mandar uma obra que tem o Pulitzer, né? Então... Mas não é um Nobel, não, né? É um Pulitzer. Mas cara, eu acho que é porque... Será que é porque não... Eu não sei se o Nobel... Eu chamo Nobel, né? Eu acho que ele é mais... Como é que eu posso dizer? Conjunto da obra. Não só isso. Será que ele não é mais conservador no sentido de ser quadrinho? Não sei. Ah, não. Quadrinho não ganha Nobel. Não adianta. Acho que não. É mais engessado. Eu tenho a impressão também. Mas isso não quer dizer que não seja uma grande, né? Uhum. Injustiça. Não, não. Né? Porque quadrinhos deveriam ganhar não, Nobel também. Prêmio Nobel de quadrinhos, imagina só. Não, exatamente. O Batman ganhou um prêmio Nobel. Eu estou chutando que não ganhe, que não tenha ganho por causa disso, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, o Bob Dylan foi laureado. Então, tu fica meio assim, né? Não sei. Cara, a Madre Teresa ganhou um prêmio Nobel e dizem que a mulher é escrota pra caralho. Sim. Então, né? Não, mas... mas o Bob Dylan ganhou um Nobel de Literatura. Por isso que é escrito. Mas ele não disse que ele não queria? Que a galera podia pegar o prêmio e, tipo, sei lá, dar pra alguém que fosse fazer a diferença. Tá, mas enfim. Obama tacou bomba no Oriente Médio inteiro e ganhou o Prêmio Nobel da Paz, gente. Então, bola o livro, o que que... Vou falar do livro, tá. Eu confesso pra vocês que eu não sei se eu gostei do livro. Olha que bizarro. Porque o tema é muito pesado, mesmo. Vai falar de um homem chamado David, e ele é professor de literatura. Ele tem uma formação assim, mais humanista, digamos. Ele segue normalmente todas as regras da universidade em que ele trabalha e tudo mais. Mas ele acaba tendo um caso com uma aluna. E depois essa aluna ela acusa ele de abuso. E daí, a partir daí, ele cai em desgraça, né, esse homem. Então, ele é expulso, né, da universidade. Ele, se não me engano, ele perde a licença. Enfim, acontece um monte de merda, né, na vida dele. Obviamente, né, primeiro porque ele não deveria ter se envolvido com a aluna, mas ok. Vamos pular essa parte das minhas opiniões, porque eu acho que cada um tem que pegar o livro e ler e tirar as próprias conclusões. Daí ele acaba viajando para passar uns dias com a filha. E nesse momento em que ele está no campo, porque a filha tem uma propriedade rural, né? E daí, então, nesse momento em que ele está no campo, ele começa a tentar... É como se ele estivesse fazendo uma reflexão sobre a própria vida, mas, ao mesmo tempo, ele vai tomar contato com questões relacionadas ao pós-apartheid, né, na África do Sul. É que o livro vai refletir sobre essas questões, né? Sobre essas reflexões da vida do próprio David, essas questões do apartheid, vai tratar também de violência, de relações entre classes, entre sexos, a questão de raça também, né? Ai, raça, eu não gosto da palavra raça, mas sim etnia, né? Etnia. Mas é que fala raça, dando. É porque tem países que ainda tratam com o termo raça. É, então vai ter esse choque assim, urbano e rural, entre uma cultura bem... Posso dizer assim, entre o conflito que tem esse homem, né? E acontece uma situação quando ele tá lá na... Uma situação de violência quando ele tá lá na casa da filha que faz ele relembrar a própria... Esse próprio caso que ele teve com a aluna e a acusação, sabe? Porque ele se sentiu vítima, né, de certa forma, por ter sido acusado de abuso, mas quando ele vê situação de violência sexual, ele percebe, né? Ele vai percebendo, assim, né? Ai, gente, é bem bad vibe, como diria o Vini. O livro é bem escrito, sabe? Ele é bom. Mas confesso que quando eu terminei, eu pensei, será que eu devia ter lido isso? Precisava disso, né? São 250 páginas de peso. De peso. É uma literatura pesada, eu diria. Foi a primeira experiência, eu acho, que eu tive com literatura sul-africana, se eu não me engano. Você lê escutando aquele blues, assim... Ah, é pesadão esse livro, é pesadão. Mas é bom, é bem escrito. E tem umas coisas com cachorro também que eu fiquei meio triste. Já estou dando spoiler. Tem cenas de cachorro. Eita, lasqueira. Lembrando que assim, no momento da gravação a gente tá passando por um momento bem tenso com cachorros, né? Ah, é verdade. O episódio do Carrefour, né, pra quem tá estudando isso no futuro, foi ontem, ontem, se não me engano. É. Aí eu fiquei bem triste com essa história. Eu acho que até por isso que eu me lembrei desse livro, confesso. Porque, até vou explicar, é que ele acaba trabalhando numa ONG, digamos assim. Eu não me lembro se é esse o termo que usam lá. Mas ele trabalha num ONG, e tipo um abrigo, né, para animais, e daí tem também essa questão de decidir, assim, eutanasiar ou não, né, toda essa questão, entendi. Né, é bem chato, eu fico triste quando eu leio essas coisas, porque eu me lembro que a minha cunhada, ela trabalhou muito, né, trabalha inclusive ainda em ONGs, minha cunhada mora no Canadá atualmente, mas ela diz que a mesma relação que o brasileiro tem aqui com o animal, no sentido de muitas vezes descartar, né, o animal, sei lá, por algum motivo, sei lá, se separou, engravidou, isso e aquilo, isso existe lá também, mas a forma de lidar com o problema, entre aspas, né, populacional de animais abandonados, lá é diferente daqui, né, então esse acontecimento aí do Carrefour me deixou pensando em todas essas questões e eu me lembrei desse livro. Mas não quero mais falar sobre esse livro, gente. Então. Bom. Olha, eu só espero sinceramente que todos os Carrefours peguem fogo. Pô, eu ia antigamente no Carrefour, tinha lá umas promoções, já não vou querer mais, né? Porque assim, quem educa pelo amor é a mãe, a gente educa pela dor. Sinceramente. Se não dói na tua cara, vai doer no teu pé. Entrada na janela pra baixo. É, mas é isso mesmo. Enfim. Vamos dar de assunto? Vamos falar de outro filme, de outro livro maravilhoso. Que esse sim, ele é bom até no momento que aparece um maníaco apertando a sua boca e fala, não diga mais nada. Enquanto tá socando assim, uma faca lentamente no seu rim. Que se chama O Fim da Infância, do Arthur C. Clarke. O momento mais triste dele é justamente um capítulo que eu apelidei de O Fim da Infância. É literalmente isso que acontece. Basicamente, O Fim da Infância é uma raça alienígena, uma espécie alienígena, que vem pra Terra pra adiantar a evolução social da Terra. Né? Eles trazem novas tecnologias, eles mudam a questão de colheita, de matéria-prima, de tecnologia. Isso altera a economia do planeta, altera a relação de trabalho, altera tudo, assim, política. E essa raça não explica por que eles fazem isso, porque eles vieram adiantar a evolução da Terra, para construir um paraíso na Terra. Mais pra frente, e desculpa, vou soltar um spoiler... eles têm um lugar concentrado assim, que é uma ilhazinha, um condomínio. Tipo, a ilha é uma cidade muito pequena, todo mundo se conhece. E as crianças estão andando ali, na orla. E ocorre um desabamento de terra. E uma das crianças, de repente, se concentra na pedra que está rolando. E essa pedra explode. Eu não lembro se ela explode... ou se ela vai pro lado, eu sei que ele salva o irmão mais novo dele. Com um poder mental. E essa criança, desenvolvendo esse poder, ela meio que pega as outras crianças na mesma faixa de idade, mais novas, e desperta esse poder mental em todas as crianças. E a partir desse momento, a evolução na Terra atingiu um novo nível. Essas crianças são levadas para outro planeta, porque acabou a função da Terra, entendeu? Os pais ficam para trás sem as crianças, e esse momento é triste, porque é a galera entendendo que a Terra agora tá morta, as pessoas vão envelhecer sem filhos, a humanidade na Terra vai acabar, então é depressão e suicídio, tudo quanto é lado. E essa é a maior tristeza, assim, quando todas as crianças perdem a consciência, esquecem quem é o pai, quem é a mãe, viram uma inteligência coletiva e a galera fica, o que que tá acontecendo? E essa raça alienígena é top. E essa raça alienígena, que é uma raça alienígena, assim, eles têm 2 metros de altura, os pés são cascos fendidos, eles têm chifres, asas membranosas, são vermelhos. Ah, eu me lembro de tu falando desse livro. Oh, legal. E a explicação é genial. Porque a onda psíquica das crianças... Porque a ideia dá a entender, tipo, por que tem tanto capeta nesse jeito assim em obra antiga? Porque eles vieram antes e não deu certo o contato. Não. Porque quando a onda psíquica veio, ela meio que reverbera, tipo, tempo e espaço, e as obras antigas, na verdade, é um reflexo psíquico do futuro, uma coisa... É todo meu espectro no arte, você é cara que adora dar uma explicação científica foda. E essa raça alienígena nunca vai evoluir nesse ponto. Eles já atingiram... Eles trabalham para uma raça mais superior ainda, adiantando a evolução dos planetas. E essa é a tristeza deles. Eles vão de planeta em planeta gerando civilizações superiores, sabendo que a deles nunca vai alcançar esse patamar. Sabe? É extremamente melancólico esse final. Sabe? Nossa, é muito pesado. Eu me lembro de ir falando sobre esse final, só que eu não me lembro quando. Sim, foi no podcast Ficção Científica, foi no segundo. Ah, exatamente. Porque eu me lembro de ter anotado esse livro pra comprar e não comprei ainda. Quem quiser me dar de presente, gente, vamos colocar o endereço no... Opa, fazer uma caixa postal. Vamos fazer uma caixa postal. É, daí chega uma foto com um nego usando uma... Por isso da caixa postal, entendeu? Vamos mandar direto pra casa. Caixa postal, que... Vini, não é WhatsApp. Vou filtrar. Mas tipo assim, e tem um cara, e esse é triste, que ele entra clandestino numa das naves que tá trocando o pessoal, assim, sabe? Então, ele fica dentro da nave por 2 semanas, se adaptando à atmosfera, adaptando tudo, porque ele quer conhecer o planeta desses alienígenas. Só que, tipo, a viagem de ida e volta pra ele é coisa de, eu acho, 2-3 meses. A Terra vão ser 200 anos. Ele é o último ser humano da Terra. É umas coisas assim que, no final, quando começa a encaixar tudo, você fala, não. O que eu tô lendo? Tava tão legal antes, sabe? Quando tava só a galera subindo, quando tava só a trapaça no The Sims, assim, que de repente você tem tudo na tua casa, tá tão legal. Aí, de repente, começa a nadar e a escada da piscina some, e é só desespero, e tudo começa a pegar fogo. E, nossa, essa parte do... As crianças evoluíram, isso é bom? Não, isso não é exatamente bom pra quem tá pra trás. É pesado demais, assim, é triste, não é nem pesado, é triste. É só triste. Ah, porque... E tem uma cena, eu não lembro se é exatamente isso, de um casal de pais e tal, deprimido e tal, que se deita na cama e eles não vão acordar no dia seguinte. Eu não lembro se eles tomam veneno, não lembro se eles tomam remédio, não lembro se taca fogo na casa, uma coisa assim. É uma depressão generalizada. É terrível. Recomendo a leitura. Muito bom. Lerei também, coloquei aqui na minha lista de desejados. Mas é muito bom. E saiu a série, eu acho que é na Amazon ou na BBC. Que quem faz o alienígena principal é o cara que fez o Noturno. Fez The Good Wife. Não sei. Sabe The Good Wife? Tá, mas procurarei. Sou uma pessoa que pesquisa. Agora até ganhei um cabo HDMI de... Mas como é que é, como o, que é, que é o nome da Childhood série? End. Eu vou atrás. Desses nomes todos. Enquanto vocês falam, eu já pesquiso aqui. Tô no Google. No Google. Ele descendo a nave pela primeira vez. Procurando. Ah, que viagem. Verei. Também. Pô, tem uma série do Sci-Fi. Ah, do Sci-Fi, tá certo. Tô vendo aqui, do Sci-Fi. Não, mas eles deram, tipo, uma... Eles deixaram... E quem faz, e um dos personagens principais é o Barbie do... Do Under the Dome, cara. Essa é uma descrição mais próxima do livro, assim. É um visual meio ali, mais ali. Na série eles deram uma encapetada pior ainda. Pois é. Ah, vou ter que ler esse livro. Nossa, é muito bom. É muito bom. E assim, perca o seu preconceito com a Arthur C. Clarke, Karina. A linguagem dele é ótima, super tranquila. Uhum. Só que o 2001, né, é piração do Kubrick. Pois é. Coragem, aquele filme. Inclusive, ganhei o DVD do meu irmão. Muito obrigada, Xande. Não vi ainda, porque eu tenho trauma da infância. E agora, trauma do fim da infância, hein? E agora, o próximo a falar é o Vini de novo. Quantos livros cada um vai falar, hein? Que mal pergunte. Já foram 3 de cada, não foi? Eu já falei 4. Eu já falei 4 também. 4. Tá, quer só uma rodada pra encerrar? Eu acho que sim. Se tá rapidinho? Rapidão. Então, fala em lista aí, Vini. Fala em vocês aí, cara. Fala aí, Karina. Só tá, tem mais. Tenho vários, mas vou falar de um. Na verdade. Vou falar de um que eu confesso que tive vergonhinha de ter chorado, mas não tem como não chorar. Crepúsculo. E daí agora é assim, ó. literatura infanto-juvenil. De autor best-seller, tem filme e é bem adolescente. Crepúsculo. Chorei. Não. Esse daí eu tenho ódio. Meu pé de laranja lima. Não. A Culpa é das Estrelas, do John Green. Meu Deus. Culpa das Laranjas. Não tem como não chorar. Não tem como. Só a Culpa é da Laranja Lima. Só se tu não tem coração. Sabe, né? Eu vi, mas eu não interessei. É bem interessei escrito. No livro, não interessei no filme. Não, é bem escrito. É bem escrito. Aquele discurso fúnebre lá da... A carta que a Hazel Grace? É. Faz pro guri. Não tem como não chorar, pelo amor de Deus. Ele sabe que vai morrer. Olha, eu, todos os spoilers possíveis. Ah, mas também quem não viu ainda, por favor, né? E chorei, gente, confesso. Estava meio triste, né, nesse momento. Ai, porra. Culpa das laranjas, cara. Culpa das laranjas. Mas quer que eu fale outro adolescente que eu chorei? Vai, vazia a tua lista. Em Chamas, Suzanne Collins. Que faz parte dos Jogos Vorazes. Chorei. Eu não chorei, eu só fiquei muito na bad. Você já terminou, Vini? Hã? Você já terminou? Eu não comecei o segundo ainda. Já, eu tô no terceiro já. Ah, é porque tem personagens que eu gosto muito que eu fico... Pode falar, todo mundo já viu o filme, a morte da irmã da Katniss, aquilo ali foi... Não, esse é o terceiro, esse é o terceiro livro. É o terceiro, é o Em Chamas, você tá falando. Falando Em Chamas, dois. Em Chamas. Vou te dizer. É quando a véia morre lá, a véia quando não, a véia morre. Não, eu já fiquei triste com o Sina, já fiquei triste ali. Ah, nossa, o Sina... John Cena! Já fiquei triste com o Sina, ali já fiquei... E quando eu li, eu fiquei... indigné, porque eu fiquei pensando, Lenny Kravitz não estará no terceiro filme. Sim. Foi o que eu pensei na época. Quem não vou mais ver o Lenny. Agora? Não verei mais o Lenny. Fiquei triste. Entendeu? Chorei já ali. E é isso. Eu até tenho mais na minha lista, mas chega. Já estou no fundo do... Já estou no fundo do poço. Eu só tenho mais dois pra citar. Você tá fazendo uma citação rapidinho, porque assim, eu acho sempre bom reforçar que a cena do Frankenstein com a família é terrível. Ai, verdade. Sempre vale a pena lembrar disso. Pensei também nesse. Era o que eu ia dizer, cara. É. Mas eu quero falar assim, o filme que eu... Todos eu coloquei assim, porque filme assim... Não, livro. Todos os livros, A minha lista tá assim, Eu Sou a Lenda, Tracinho, O Cachorro, Inimigo de Deus, Dian... O sol para todos, eu não citei. A parte do julgamento. Também. Mas sim, sim. Fantástico. Vai chorar. E é um livro incrível. Maravilhoso. Eu tava lendo o livro, eu acabei com o livro em 2 dias. Ele é maravilhoso. E eu terminei de ler o Zueix, né? Um abraço pro Zueix. Ele mandou no grupo. Sabia que esse é o livro favorito do Superman. E fez todo sentido. Sabe, é um livro que, de certa forma, você entende... Porque fizeram o personagem gostar do livro, sabe? E é Pulitzer, né? Esse é Pulitzer, é. eu não sei como é que se fala, é Pulitzer, eu, né? Eu falo Pulitzer. Não... É que eu tenho a tendência da... A minha tendência é transformar as palavras em paroxítonas. O fonema brasileiro. É, a minha tendência é paroxítona. Pulitzer é paroxítona, eu acho. Tá, enfim, nada a ver. Não, vamos lá. Cada um fala o que quer. É, isso aí. Aí o Sol para Todos, Vini, tu tem que ler esse livro, é maravilhoso. Sim, muito bom, cara, vale a pena. Eu nunca imaginei que um livro com a protagonista criança ia me cativar, mas isso é. Aí continua a lista, né? Frankenstein está escrito O Monstro com a Família, Fim da Infância, tracinho, O Fim da Infância, né? Sim. E tem um livro aqui que eu fiz um tracinho e coloquei O Livro Todo, né? Que é um livro chamado Solaris. Ai, sim, dizem que é maravilhoso. É maravilhoso, não leia quando você tiver meio... Porque Solaris, eu não lembro nem porque que o nome do livro é Solaris. O nome do planeta, porque ele, pra onde ele vai, não é Solaris. É um planeta distante, em outro sistema solar, que tem um grupo de pesquisa da Terra. E esse planeta, ele é todo tomado, quase assim, 100% tomado. Tem algumas pequenas ilhas que não... Mas ele é tomado por um oceano. E esse oceano é consciente. O oceano todo é um organismo vivo. Que gera grandes formações que desaparecem um dia. É tudo muito grandioso no livro. Uhum. E esse oceano, ele interage com os seres humanos. Como? O cara que chega, ele... A primeira noite que a pessoa dorme, o oceano meio que mapeia a cabeça da pessoa e traz à tona o maior desejo dele. O cara dorme e ele acorda junto com a ex-namorada, que se matou após uma briga do casal. O oceano mapeou as lembranças, sim, de alguma, trouxe ela de volta, e tem algumas limitações, tipo assim, ela tem que estar sempre fisicamente no mesmo cômodo que ele. Uhum. As pessoas que estavam antes, tipo assim, tentaram matar esse clone do mal e no dia seguinte volta, tipo, sem lembrar o que aconteceu. Uhum. São dotados de força e velocidade aumentada se precisarem estar junto da pessoa. Tanto que o cara se afasta da porta e tranca a porta. O clone quase arranca uma porta que é uma chapa de ferro grossíssima com as mãos. E durante o livro todo fica aquele do mas não é ela, mas ao mesmo tempo é. E começa a relembrar a briga, começa a relembrar o passado, como é que foi com a ex. E tem todo aquele assim, o cara chega, descobre que um dos cientistas morreu, o outro mal sai do quarto, o outro tá sempre acompanhado por uma voz que parece do menino, o que dá pra entender que é o filho do cara que morreu. Sabe? E o livro, ele tem todo esse do... Eles têm que explorar o oceano, têm que entender o que é o oceano, o que ele faz, e tem que lidar com os problemas pessoais dele. Então, rola umas cenas ali de conciliação com o passado, e ao mesmo tempo separação, que são bem, assim, se você tiver na bad vibe, se você tiver numa fossa, assim, livro te derruba. Mas é maravilhoso, um dos melhores livros que eu já li. Vou indicar também os sofrimentos do Jovem Werther. O Bingo de Vibe. Suicídio do Jovem Werther. Ah, eu li esse livro. Faz tempo. 2005, eu acho. Vixe. Eu não comi nada de Goethe. Morro de vontade. Eu li na graduação. Né? Ai, é triste. Quero ler Fausto, cara. É muito triste. Morro de vontade de ler Fausto, Vini. Só que a edição que eu quero é... São dois volumes caros. Eu vou apelar pra digital por um tempo. Vocês já leram, agora eu, fugindo da minha pauta, mas é dentro da pauta também. Fugindo da minha pauta, mas está dentro da nossa pauta. Bidu Caminhos, já leram? Tenho aqui. Não. Ah, é tão bonitinho. Na verdade, é só leitura de imagem, porque se eu não me engano, não tem diálogo nenhum. Não tem diálogo. Mas é tão... É lindo, lindo, lindo. A única coisa escrita que tem no Bidu é o autógrafo do Sidney Guzman, meu. Não sei. Mas é. Sim, ele é bonitinho, mas. Ah, é dá pra chorar não, sim. Dá, mas se você colocar os MSP, o do louco é muito. Ah, verdade. Muito maior, muito, muito melhor. E o Arvorada, o segundo do Chico Bento também. Não, é que eu tô. Porque a minha relação com a minha avó é muito forte. Então aquele livro, aquele quadrinho pra mim foi de derrubar. A gente vai falar. Não, vamos parar, porque senão a gente vai ficar até 3 da madrugada. Nós vamos falar do Homem-Aranha. E aí nós vamos falar do menininho. Colecionava o Homem-Aranha. E daí vai ser trash. E o problema é que vai dar uma briga sobre aqui, né? Aí a gente vai e pula pra quadrinho japonês, aí a gente lembra do da Nina com o cachorro, não vai dar certo. A parte da Nina é complicada. Que sempre envolve em cachorro, coisa. Ah, mas essa parte não é ruim não, porque o cachorro não morre. Ele é só fundido com uma criança. Hã? É muito triste. Okay. E antes a autora te faz. É uma autora que escreve desenho. Ela faz você apegar muito a criança e ao cachorro dela. Até um louco transformar os dois numa quimera. Ai, não. E é muito triste. Muito triste. Eu não quero ler isso. Não vou querer. Vini, sente o drama. Mandei o link do Fausto aí. Primeira parte CC93. A segunda é 88. Então vai formato, né, digital. Boa leitura pra vocês. Vai, fazer. Vai o Kindle. Tinha uma versão de uma outra editora menor, cara, que era um tarugão, mas ele era, não era tão caro, não. Eu tô era vendo um... aqui. R$32. É, de qual editora que é mesmo? Boa pergunta. Da editora. Não é um que tem a capa, cinza. Tem o Fausto com bigodão? Não. Esse é o Fausto Silva. Ah, não. Você tá falando de uma outra que tem o Fausto com bigodão mesmo. Que é. Ela tá R$25. R$25,80. É da. Que editora que é essa? Martin Claré. Não faço ideia dessa. Eu tinha esse Fausto e aí eu emprestei pra alguém e nunca deu. Meus caras. Não empreste mais. Olha, e a outra edição que eu achei bonitinho é da mesma editora. Ela só é R$32, é um pouquinho mais caro. Mas essa editora, ela tem feito umas edições bem interessantes de clássico, sabe? Eu tenho livros. A Martin Claré? Tu lembra um livro que eu te mostrei, Vini, que tem uma corte prata até, aqui na minha estante? Qual era o livro mesmo? Até me esqueci. O nome do livro é Inauguramos uma Nova Maneira de Podcast, simplesmente mudando de assunto. Ah, é verdade. É porque já acabou a pauta. Tá todo mundo triste, tá todo mundo tentando se animar. Pô, tá bonitão ainda, hein, cara? Pô, mó bonita essa edição, gostei também. Que livro é? E assim a gente encerra, por favor, galera. Vamos continuar conversando. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Imita o João aí, Vini, pra fazer o tradição de o fazer referência da Crepes. Não! Não, tá, desculpa. Como é que eu tiro o play aqui? Coisa, tipo assim, a gente vai falar dos livros que fizeram a gente chorar e tudo mais, então a gente vai ter que abrir zona de spoilers, né? Pois sim. Eu acredito que sim, né? Sim, provavelmente, porque senão não vai entrar de gravar. A hora que eu falei, nossa, vou ter que soltar o spoiler enorme, eu lembro que o livro de 1950, então, tipo, foi mal. Sim. qual o tema, ele tá perguntando, o Evandro. Já tá digitando já. Pai, eu tenho uma lista de livros que dão raiva. Ah, mas chorar de raiva não conta. Não. Mas eu não choro de raiva. Pá, hoje, deixa eu te dizer, Vini, antes de mais nada. Eu tenho um grupo que sou. Um grupo no Whats, que é assim. Deixa eu ver quem é que tá nesse grupo. É, Luiz, Deia, Evandro, o Léo, que é um amigo do Luiz, e a Aline, né? A Aline Job. Daí. Ai, eles estavam falando milhões de coisas. E eu trabalhando, enfim. Daí eu entrei, olhei. Daí eu escrevi assim, ó. 91 mensagens. E botei uma cara do tipo, né? Reclamando. Daí o Evandro, é só não ler. Daí o Luiz começou, né, lê tudo, é o mínimo que a gente espera aqui. Daí, olha o Evandro, Karina dando uma de Vini, aparece 3 dias depois reclamando que tem 500 mensagens. Daí o Luiz, é a convivência. Estão debochando de mim aqui e de ti. Eu provavelmente ficaria puto, mas eu nem leria essa mensagem também. Antes eu lia tudo, ultimamente eu só aperto marcar como lida. E foda-se. É que eu não tô me dando nem o trabalho de clicar no grupo. É, não, porque a ideia é só, tipo, chegar lá, mandar, tipo, poxa, é porque tu falou 90 mensagens não lidas, né? Esse dia eram 475 mensagens. E era tipo, não era 3 dias, era tipo de um dia pro outro. Daí eu só mando assim. Que a galera tá 400... se empolgando demais. É. Eu mando, cara, 475 mensagens, meu. Vão se fuder, cara. Vocês não tem mais o que fazer. Ah, tá ligado? Pois é. Daí eu só. Cara, eu nem vejo as pessoas me xingando, tá ligado? Quando eu vejo de novo, tem tipo assim, 70 mensagens não lidas. Eu não vou ficar perdendo meu tempo, sabe? Eu tenho mais o que fazer. Sei lá, vou ler um livro, ver um filme, uma série, dançar pelado no chuveiro. Não sei, cara. Qualquer coisa. Passar nervoso com a maldição da residência. Sim. Eu não leio também. Só que daí falaram isso. É a convivência com o Vini. Diz assim, ó, contei para o Vini e ele disse: nem liga, Karina, é só não ler os comentários. PS, pau no cu do Evandro. Vou escrever isso. Palavras dele, viu, menino? Peraí, vou escrever isso. Falei pro Vini. Só nem ler, meu, nem perde teu tempo. Você tá gravando, eu coloco de extra assim no final a frase isolada: pau no cu do Evandro. Pau no cu do Evandro. Eu já tô dizendo que essa frase é tua, porque eu não sou de usar essa expressão. Ah, não, a gente conhece o teu vocabulário e a gente sabe que, apesar de tais palavras serem conhecidas, elas não são utilizadas. Não, eu falo palavrão, mas eu não falo essa expressão em si, eu não gosto. Eu gosto de usar a expressão pau no cu arrombadaço. Ah, espera de um milagre, olha só. Maus eu não li, mas li Persepolis. Agora que eu vi que o Evandro escreveu isso. Minha lista tá aumentando. Foda. Ai, não. Tá, não, mas eu não vou acrescentar isso. Ok. Mouse de chorar. Puta merda. Mas eu não li Mouse ainda. Persepolis. Leia, porque lá no final parece que tu foi atropelado por um caminhão de tristeza. Não, gente, é aí que tá, é que tem muitos livros que eu me sinto atropelada, então. Eu tenho muitos livros. Pensando bem, eu disse, ai, não choro muito. Falei isso pro Edson agora há pouco. Sim. Eu não choro muito lendo, já tenho aqui 10 livros. Caralho. Tem uma amiga minha que ela me indica os negócios pra assistir, ela fala, tu vai chorar assistindo isso. Mas vai te ferrar, meu. Dela, tu vai gostar, mas tu vai chorar assistindo isso. Ela me indicou pra assistir uma série que eu assisti a primeira temporada. No final da primeira temporada eu chorava que parecia um chafariz, tá ligado? Deu só a piranha, eu nunca mais vou assistir séries por um dia. A série era boa? Sem dúvida nenhuma era boa. O nome da série é This Is Us, que é tipo um dramalhão familiar. Mas, compensação, eu me nego a assistir a segunda temporada, porque eu sei que vai ser triste e eu vou chorar pra caramba, tá ligado? Então eu não quero. Você quer série de dramalhão familiar? Você pensa, porra, essa série vai ser uma merda. E quando eu vi, eu tava assistindo com os meus pais todas as temporadas. É aquela do... que passa na era vitoriana lá. Downton Abbey, que é triste. Downton Abbey. Puta, que série maravilhosa. É muito massa. E tu fica muito... assim, não, cara, ele não é só um mordomo, cara. Ele é muito mais do que isso. Ele é um grande homem. Eu não vi tudo. Não vi tudo por motivos de... Essas mulheres, que eu tava fazendo elas não na são época? Somente empregadas. Elas são pessoas. Elas têm sentimentos. Tadinha da Mary, como ela vai fazer agora? É, pois é, Delta Mary, cara. Renderia um ótimo podcast sobre, inclusive. Ô, cara, o Gilberto, certeza que participa, cara. Porque ele curte, eu sei que ele curte. Cara, eu tinha pilhado uma época com o Gilberto, a gente fazia um episódio especial sobre carga pesada. Caralho, carga pesada não. Tá ligado que o Gilberto, ele é o nosso especialista em carga pesada, cara. E eu não tô brincando. Inclusive as temporadas antigas de 1980. É, pô, é o que eu tô falando, cara, rapaz. O cara foi atrás dos DVD na feira. O cara tem os DVD assim, tipo, das antigas e tal. Autografado pro Sérgio Garcia. Eu acho que a gente tinha que fazer um dia livros que não gastem dinheiro com esses livros. Putz, dá pra fazer, rola. Autores que não recomendam. Ah, imagina, a gente queima um filme com tudo que é editora. Não, mas olha, eu prefiro que as pessoas leiam Paulo Coelho do que essa Jojo aí. Ah, não, é, tu que... A Jojo eu entendo, sabe? Ela tem um público... Ah, eu acho ela tão chata. Eu acho ela chata, mas é porque eu me encaro que eu não sou o público dela. Mas é. Paulo Coelho não sabe falar com o jovem, ela sabe. Ah, ela sabe falar. É que na verdade todos esses têm público, né? É a gente que é chato. A gente não, vocês, eu sou trimassa. Ah, tá. Tu já leu Nicholas Sparks, vai ver. Nunca li, nem quero. Pois é. Tá aí. Bora. Tá pronto, meu? Eu nasci pronto. Ah! Tava esperando a dessa. Ai, meu Deus. Ai. Eu nasci pronto, tá ligado? Eu tive uma leve deformação que eu nasci a besta. Macunaíma. Ai, que besta. Tava tão legal a frase e ele cagou. Ele cagou a própria... Hein? Ai, ai. Ai, que horror. Tá, vamos lá, que passou da hora da naninha. Um, dois, três e... Hello? Okay, just a second. It's for you. The question is, what is a manamana? The question is, who cares?